Você tem gosto de quero mais, bateu, grudou e de mim não sai. Tô fissurada em você, eu tô pagando pra ver. Eu quero ser sua namorada. Meu amor, contigo eu vou pra qualquer lugar, de Puerto Rico a Madagascar. Numa viagem de amor pra você, deitar, rolar com você, sem pressa de chegar. Nas ondas do mar da paixão e nesse furacão, eu deixo me levar só pra te amar. Seu coração que não sai da mira do meu amor, os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Seu coração que não sai da mira do meu amor, os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Teu suor, meu calor, misturas de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Meu suor, teu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Você tem gosto de quero mais, bateu, grudou e de mim não sai. Tô fissurada em você, eu tô pagando pra ver. Eu quero ser sua namorada. Meu amor, contigo eu vou pra qualquer lugar, de Puerto Rico a Madagascar. Numa viagem de amor com você, tentar rolar com você, sem pressa de chegar. Nadar nas ondas do mar da paixão e nesse furacão, eu deixo me levar só pra te amar. Teu coração que não sai da mira do meu amor, os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Teu coração que não sai da mira do meu amor, os olhos se atraem, a paixão pega fogo. Seu coração que não sai da mira do meu amor, os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Seu coração que não sai da mira do meu amor, os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Meu suor, meu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Teu coração que não sai da mira do meu amor,